Aê, gurizada, começando mais um Dreamcast. Esse aqui é chinelagem. Se vocês não sabem o que é chinelagem, vão descobrir hoje, é isso aí, moçada. Aqui é o Six e eu nunca virei o meu PlayStation pra baixo. Aqui é o Julie e eu sempre puxava a fitinha pra cima. Aqui é o Lanzoner e a acetona faz bem para a saúde do seu DVD e você saberá por que a seguir. E aqui é o Frajola e eu já dei uma chinelada, uma sapatada e quase uma raquetada no meu Xbox 360. Mesmo assim não funcionou. Desta vez mais um malandro, né, conosco, nosso convidado de sempre, Fusca. Eu sou o Fuca e o Sub-Zero me ajudou a fazer funcionar jogos. Então pra ti que não captou, o Dreamcast de hoje é sobre chinelagem nos jogos. Ainda não captou, né? Então tá, e-mails. Dreamcast. Maybe I'm a lion. Olá, olá. E aí? Garotada do Dreamcast. Estamos nos e-mails do cast referente. Qual que é o cast? Ou 2010. Retrospectiva 2010. Estamos velhos, barbudos, porque viemos do futuro. Primeiro, alguns recados. Playfire, né? Sempre o Playfire bombeando do Dreamcast, tá muito legal. Tá, você acompanha gente. O que vocês jogam e comenta. Bastante gente, né, no Playfire, adicionando. Se vocês estão jogando o jogo de Biba, estamos vendo, não se preocupe. E adicionem a gente lá também, estamos na comunidade. Eu, Frajola, Julie e Lanzoni. Lanzoni era o mais sensual, com certeza. Muitos jogos. Foto do Débora Sandonai, né? Total, velho. O Orkut também, né? Claro, a comunidade. O pessoal falando assuntos, né? As frases. Isso também. O nosso fórum é na comunidade. A gente já falou milhões de vezes isso aí, mas é verdade. A gente pegou uns assuntos de lá. Pra esse ano aí que vem, a gente vai falar de quem deu o assunto, né? Vamos falar com quem deu a ideia do assunto. Você sugere o assunto, tipo, um cast especial sobre toque, né? O nosso amigo que... da vida aí. Rodrigo, aí a gente faz e a gente avisa. Vai lá. Quer conhecer os outros fãs do Dreamcast? Vai lá também. Quer xingar? Vai lá também. Quer ver o Orkut do Frajola? O clássico, vai lá também. Do Rodrigo. O do Rodrigo é mais tri. É mais sensual. É o Rodridani. Rodridani, né? O sobrenome dele é Dani. Então tá. Ah, isso aqui é importante. Pessoal aí nos comentários pedindo, por favor, comentem, né? Fazendo a campanha, comentem no Dreamcast. Então, fazendo a campanha, mostre o Dreamcast ao amigo. É, também. Então, a 5 amigos. Quanto mais mostrar, melhor. A 12. Então, mostre, comentem lá. Até os fãs estão organizando. Por favor, comentem vocês aí. Mais um comentário também. Aquele O nosso querido Felipe Carneiro, que sempre manda e-mails e comenta, sim, claro. Ele agora tem um cast no seu blog, o Cerebelo na Brita, que é o... BritaCast. Então é só ir lá ouvir, né? Tem o link aí do blog dele no lado. Então, chapas do Dreamcast. Também vai ter o link logo abaixo. Então vocês clicam e escutem o cast. Então tá, primeiro e-mail, então vamos começar. Tá, Ricardo Malinowski Ventura, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Fala de Dreamcastada. Conheci há pouco o cast de vocês e o cast realmente é muito divertido. Acho uma pena o cast não ser semanal, mas tem que fazer um cast, não é fácil. Mas quem sabe um dia, né? Gostaria de saber se algum dia vocês vão fazer um crossover com o Nowloading ou Patio Games. A gente já fez, né, com o For Games. Isso. Eu tenho que falar aí com o Shinkoio, né? Quando é que sai esse o ar aí? Quando é que vai o ar, o For Games e Dreamcast? Escutem, fica a dica também do For Games, né? Pois é, mas quando sair a gente... E crossover do Nowloading a gente teve quase, né? Que o Slash participou de casts, não? É, aquele cast dos vilões, acho que foi. Não, os piores games. Piores games. Pra nós, né? Tá, e como sugestão de programas, que tal um de emuladores? E também um de dicas, truques e macete. Game Shark ou com Frajola? É, esse aí já tá na nossa pauta. Aguarda, né? Aguarda. Tá, ele manda um abração, Ricardo. 32 anos. De Petrópolis. Olha, de Petrópolis. Eu sempre escuto falar dessa cidade na TV, mas nem tenho ideia. Daí ele manda abraços e vocês são a foder. Fica outra dica aqui do Cardim. Que ele fez montagens do Frajola. Montagem especialíssima, que o link está excelente no post. Não está nem no link no post, está em imagens no post. É. Montagem do Frajola, por favor, que ele mande mais. Se você também aprecia a Frajola. É, diz que é fã do Frajola. Então ele tem muitas imagens. Quem não é, né? Então se deleitem aí embaixo. Então, próximo e-mail é do nosso chapa, Alex Alves, do Poirs. Ele entrou no clima do casting e fez uma retrospectiva dos 2010 dele. Posso que ele tinha comido muito sagu. sem queimar o vinho. Nessa história que o mundo vai acabar em 2010, é simplesmente o começo do fim. Algumas coisas acontecerão. Comelli vai morrer e vai ser descoberto que na verdade ela tem 130 anos. Mentira. Pior que ela é velha mesmo, ela tava na inauguração da TV brasileira. Também vão achar o Clodovil vivo num resort gay no Havaí. Finalmente vão descobrir que a Maisa é um android. Eu duvido, cara. Quem? A Maisa. Acho que ela tem um demônio só. Tipo, iluminado. Ela é o iluminado do Brasil. Iluminado. E o primeiro furacão do ano vai destruir novamente a New Orleans. Como assim? Ele disse que o nome do furacão vai ser Alex. O que é isso, cara? Você é um furacão. Furacão 2010. CD de Alex Hall. Nos videogames, os últimos jogos Kingdom Hearts vão ser um sucesso e vai ser a última faixa de lucro da Square. Ou não, né? Quê? Que vai falir em seguida por apenas vender 100 mil cópias de Final Fantasy III. Olha, isso aí ele acertou, cara. Tá mal pra caralho. Quando eu li teu e-mail, eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu vi que não tá mais nem no top 10 do mais vendido no Japão, caguei, meu. Minhas calças estão marrons. A Sony vai lançar um pacote Natal com um console de redor de virtual, Virtual Boy, Virtual. Mas vai durar apenas 3 meses, já que a Sony também vai falir. É verdade, eu também acho... Sony falindo. E ele também diz que vai surgir um boato que a SEGA vai fabricar o Dreamcast 2. Ó, esse aí eu espero com certeza. Vai superar qualquer videogame e vai trazer uma nova mídia para limitar o Blu-ray. O Blu-ray GD. Ele diz que isso vai causar manifestações públicas que vai destruir Washington e Nova York. Diz que o Dreamcast vai ser o primeiro lugar no podcast em 2010. Mas cara, eu prefiro ficar em segundo. Atrás é mais gostoso. Obrigado, Alex. Salve de Poars. Grande abraço, por favor, leia. Por favor, leia. Esse é um por favor. Esse é um por favor. Próximo e-mail, Matheus. Próximo e-mail de André Barbosa, Varginha. De cidade do ET. Cara, eu joguei um jogo que se passa na tua cidade. Incidente em Varginha. Ah, que quantas bom, pessoas mano. Tem um jogo que se passa na própria cidade? Só Botelho, as aventuras. As aventuras de Botelho. Em breve. É o jogo do Júlio. Ele fez há muito tempo atrás e é outra história para outros testes. Com certeza. Então tá, ótimo cast, achei ideia sensacional. Ir para o futuro, fazer uma retrospectiva. Foi um cast legal para saber quais são suas vontades em 2010 em relação a games, filmes. E vocês esqueceram de comentar sobre o Halo Reach, Sonic 2 e Batman Arkham Asylum 2. Seria porque vocês não têm interesse nesses games? Na real, o Halo Reach não. É, o Halo, cara, eu joguei um ou dois. O Batman acho que saiu só em 2011, que eu ouvi falar. Esse Sonic 2 aí, não entendi, cara. É, já saiu, cara. 93, né? Vinha com Mega Drive, né? Acho que ele quiser aquele Sonic 2D. É, tem faltado um D ali no meio. Por favor, não esqueçam o D, pessoal. É, não... A gente não comentou porque a gente sabe que é mais gostoso na surpresa. Não, na real vai ser só pra PSN, que é a PSN Network. Né? Sim. Pra coisa do Wii, né? Que é o Wii, Virtual Console. Como assim, né? Que triste. No mais é isso, sou ouvinte novo de vocês, comecei a ouvir o cast hoje. Hoje. Já chegou através do cast, musical. Conheci vocês no blog Console Sonoro, a serva de um mês, a ser. Mas ainda não tinha ouvido por falta de tempo. Obrigado, Camila Chico. É isso. Isso eu falei, não ele. Ouvi desde o cast musical até o atual, estou baixando cada vez mais cast de vocês. Cast. Gostei muito de como o grupo interage. A gente interage bonito. Interage, tá, e do bom humor de vocês, além do sotaque da galera. Obrigado. Obrigado. Ó, tem gente que gosta, né? Pois é. Fica a dica. Agradeço a vocês por se empenharem seu tempo fazendo esses ótimos casts. Abraços e PS, Tekken humilha Soul em todos os aspectos. Ele fala que Soul Calibur é meio ruim e Tekken é melhor. Eu falei. Carisma de personagem, fama e tática de jogo. PS2 é mais ou menos um videogame bom. PS3, sim, do Soul da cidade do ET. É, falei. Então, muito obrigado, André Barbosa. Ele adicionou no Twitter, no Twitter. É isso aí. É isso aí, gostei. Esse cara aí, gostei. E agradecemos de novo a Camila, né? Terem participado. Eu já rendendo frutos deliciosos. Que bom, que bom. Espero que tenha rendido pra ti também, né, cara? Então tá, próximo e-mail, último, né? Chega de ler por hoje. É isso aí. Então, o último e-mail é do Caio de Guarulhos. Esse aí também, né? Adicionou todo mundo em tudo que é lugar. Caio Snorlax, hein? Pokémon ouvi falar. Fala chapas do Dreamcast, que o cast foi esse? O mais viajado que já vi. Vi muito com ele. Realmente parecia que vocês estavam no futuro. Boa atuação. Somos atores, né, claro. Foi difícil, né, de atuar, mas foi legal. Somos atores experientes, cara. Num cast futuro vocês saberão os filmes que a gente já fez. São mais de 9. Putz, vocês falaram todos os meus filmes prediletos que eu espero pra 2010. Só faltou o comentário da nova saga do Homem-Aranha. O elenco antigo, eles deveriam dar a bundinha e sair da produtora. É, mas quando a gente gravou a gente não sabia disso, né? É. Saiu todo mundo, agora quem dirige o filme é o cara do 500 Dias com Ela. Listo, é o Mark Webb. Também dirigiu o clipe do Weezer. E outra, vocês quiseram de falar... também do lançamento do filme favorito Frajola. Eclipse Saga Crepúsculo. Cara, na verdade... Kojima, preferido do Kojima, é, né, do Frajola. Na verdade, a gente, o Frajola falou sobre o filme dele, ficou tão extenso e tão emocionado, ele começou a chorar no cast, a gente cortou. E pelo amor de Deus, Gran Turismo fede. Que cheiro! Prefiro ficar o dia todo jogando FIFA. Se você quiser dirigir um carro, pega um carro e dirige, porra. Pra que perder tempo com o simulador? É isso aí, enceradeira, ouvi falar. Gostei. Com relação aos jogos de 2010, tem uma só uma coisa a dizer, e todos nós temos uma coisa a dizer. Killer Instinct 3 QD. Cara, isso aí, outro botinho aí, né? Cara, a gente também quer saber. Se a gente não falou, fica a dica. Então tá. E falando em 2012, não se preocupem. A única coisa que é revolucionária que vai acontecer nesse ano vai ser o Corinthians campeão da Libertadores. O que é isso? Grande no Superstar Soccer? É, eu prefiro que o... Você não quer esses jogos de futebol. É, com certeza. Games de futebol. Ou Juventude Rosa. Ou FIFA. O Grêmio Rosa. O Grêmio Verde. O Grêmio é Verde. Juventude Rosa. E a empresa que iria falir, a Sony com seu PlayStation. Quem me dera. O que é isso? Todo mundo falando que a Sony vai falir, né, cara? Eu acho que a Sony vai com muita sede ao pote, todo mundo nota, mesmo os fãs. Ainda bem que eles acertam bastante. Tem um gráfico, o Fuca mandou por e-mail. Sim. O Júlio vai postar aí também, muitos links nesse post aí. Com certeza. O Júlio vai postar aí o gráfico e tu vê que a Sony tá sendo a pior, né, nessa geração. E a última coisa a falar, de Gugão, de São Paulo, clássico. Ele dedica o e-mail ao querido ancião. Ele fala de uma cosplayer brasileira, Thaís. Para o Delírio de Flajola 007, faz cosplay da Samus, da Eabria, da Ada. Ada, eita, cara. E também tem o link do site dela, dos cosplays dela. Essa guria é foda, pelo amor de Deus. Flajola vai ver, vai chorar. I'm crying. Então tá, esses foram os e-mails. E recados. Só mais uma coisa, Twitter nosso aí também, né? Claro, Matheus. Ele sempre posta aí pro Dreamcast, coisa de filme, cinema, lá, sempre tem alguma coisinha. Como eu disse no próprio Twitter, ou no e-mail anterior, eu não lembro. Se tu quer acompanhar, saber a hora exata que sai o Dreamcast, Fanáticos F5, acompanha o Twitter, que eu digo, né? E tem spoiler, né? Você postei o vídeo da bebedeira lá, um vídeo clássico. Sim, mano. Total spoiler, vocês adivinham o cast na hora. É verdade, tem vários spoilers. E no Playfire também, saber os jogos que estamos jogando, o que é isso. Pois é. Então é isso aí, né? Por enquanto. E agora então o cast do Chinelagem. Voltamos à Chinelagem. Esse é mais um clássico. Então, esse cast vai ser sobre chinelagem. O que é chinelagem? Alguém tem um dicionário aí? Chinelagem é aquele pacote de havaianas branco com tiras azuis que tu encontra no mercado da esquina em sacos plásticos. É mutreta. Isso é chinelagem. Mutreta. O jeitinho brasileiro. E no cast nós vamos falar as nossas chinelagens com jogos, com videogames, PCs e afins, né? Resumindo, é esquema pra fazer funcionar aquele jogo que não funciona de jeito nenhum. Ó, sim, né? E outra coisa, esse cast veio do tópico playerano, né? Foi uma dica de lá, né? Esse cast vai ser nostálgico também, lembrando os amigos toscos, né? Amigos toscos. Que de havaianas, calção, né? De time, de vez em calção quando. Calção do Flamengo. E regata. Nas locadoras, né? Maré Vermelha. Vermelha. Esse cast não tem pauta, tá? A gente vai falar assim por lembranças, por amigos, por tópicos, por chinelagens que vão vindo na cabeça. Na raça. Vai ser um cast que nem o tema, é chinela. Chinelo. Então, quem não fez uma enjambração, né, cara? Essas expressões mudam de lugar pra lugar, enjambração, mutreta, chinelagem, mutreta. A primeira enjambração que eu fiz, que eu lembro de ter feito, não é nem enjambração isso aí, não é mutreta, acho que é normal, assoprar a fita, comum, né? Sim, com certeza, normal. Até no 64 eu faço isso e... Be perfect. É, o Vag Dark tá lá, mofadão, tem que ficar soprando pra música. Mas tem que soprar o videogame também, já fizeram isso? Mas teve um caso recente que nós fomos jogar X, não tinha crista de funcionar. E eu botava de ladinho, de cima, de baixo, virava de aquilo lá. E o Julie, assopra que funciona. Tá bom, vou assoprar. De um. Encaixei e funcionou. Foi um ciclone. Esse foi o tornado de Caxias do Sul, pessoal. Funciona. É, esse lance de colocar a fitinha um pouquinho mais pra cima, mas não fica fora um engate? Como é que não, é a história? Tá. Não sei. Primeiro vamos. Não sei, claro. Funciona. Por que assoprar o videogame? Porque no sexo de ladinho é bom. Que na fita no pano. Já diria ascendente, né? Tem que lembrar. De ladinho não dá pra ver a barriguinha. O negócio é soprar fita vem do NES. Quem não sabe, que na época o console juntava muito pó. Um imã, ele tinha um imã para pó. Eu venho com essa teoria de lugares verídicos, a internet. Eu li uma vez um tópico que era isso aí, sobre o NES e videogames antigos, que falava disso aí, que eles juntavam muito pó. Aí o pessoal soprava pra tirar o pó. Só teria uma teoria pra isso, teria que ter um cooler que puxava o ar pra dentro. Pra não, ter... não, eu não sei o que não. Que é. Eu só li. Se tá escrito a verdade, escrito a verdade pra jovem. E esse de soprar, quem me ensinou foi um desses amigos, né, de regata. E um outro amigo disse que na verdade não era fita de soprar, tem que soprar o videogame. Então tinha que abaixar a tampinha do Super NES lá e... Que era lá que ficava. No 64 também tinha isso. No Mega eu também lembro vagamente. Todos mas tinha, no tampinha. Atari, no meu Dactar, no caso, não lembro dessa pra fita. Eu acho eu que também, começou né? Por aí mesmo. Eu lembro dele ficar ligando e desligando até funcionar. Sabia que isso é prejudicial ao videogame? Por quê? Digamos que o cara tá ali comendo uma batata frita. E aí vai assoprar. É, vai assoprar ali a gordura, não só a gordura, mas o sal, né? Comida, comida de sal. Técnico vai ali, perfola. Vai enferrujar ali, e aí. Lembrei de uma chinelagem. Os pais de vocês nunca disseram assim: ah, filho, não leva o teu play na praia porque vai enferrujar, porque o ar é mais... É verdade. É, aí enferrujar não sei o quê. Aí o que, que o Lanzoni fazia? Enjambrava um monte de isopor bonitinho, só deixava espacinho pra trocar de disco e sempre limpava os disquinhos pra tirar toda aquela suposta ferrugem, o sal, acho que do areia. Que a maresia. Caso, a maresia. Exatamente. E lembrei, falando de areia, uma história do amigo meu, o saudoso Pre. E uma vez ele levou o seu PCzinho na praia. E assim, né? E aconteceu essas histórias de areia. E ele pegou e jogou um balde de água dentro. E deixou quase uma semana sem ligar o PC. E não sei se funcionou. Diz ele que sim, né? Eu acho até que meio sim, forçado. É. Isso me cheira balote. Balotas. Só um momento. Ele levou o seu desktop isso. Até a praia. Até a praia. Não, CPU. E detalhe, porque essa história deve ser antiga. Então é um desktop. Desktop e um monitor gigante na praia. Bonito. Só tem uma coisa a dizer. Crack, nem pensado. Frajola, quando o Game Shark não funciona? Tem que dar... Tem que dar uma sopradinha também, Frajola. 99% dá pau ou não funciona. Ai, ai, ai. 1% e olha lá, vai bem. Mas então eu vi muitos 1% na tua cara. Não, não, fala um jogo que eu usei. O Frajola jogava com o Fujinho Jardim no Final Fantasy 8. Juro pela minha... Eu ia falar Final 8. No Final Fantasy 10 eu coloquei. Só que numa batalha travava, que era pra ser vital infinito. Aí tu enfrentava um chefão lá, trifoda, matava os caras e ficava ali. O Game Shark, o Frajola salvou aquela mulher que o Sephiroth mata no Final 7 lá. Iron. Chinelagem. Voltamos à chinelagem. O Game Shark é uma chinelagem. Sim, aí que tá. Eu até ia falar, esses dias faz tempo, eu e Lanzoni na casa de Frajola. E Frajola, sei lá, foi comer, jantar. E eu falei, os horizontes pro cara uns jogos de 64 para jogarmos, né? Sim, e daí estávamos lá catando jogos de meia coisa. Vamos jogar o quê? GoldenEye? Enquanto o Frajola se alimentava. Isso, daí ele falou: veja isso, Matheus. Uma coisa original. Game Shark do 64, uma fita. Meu Deus, a caixa era toda colorida, bonita, brilhosa. E daí ele: vamos tirar uma foto. Quando a gente foi pegar o celular pra tirar a foto, quem chega a Frajola. Frajola que deixa seu pão cair da boca. Por isso que tá tudo liberado no Perfect Dark, então, Frajola. Não tá. Agora posso defender? Posso me defender agora? Tem outras, tem. Pera, calma. Antes da réplica, tem mais histórias. Game Shark de Dreamcast, Action Replay de GameCube, Game Shark de PlayStation 1, Game Box, Shark de Xbox, Play 2, que Xbox, eu vi muitas Xbox, vezes de Play 2, muitas! Xbox eu não vi, então. Eu acho que não tem no Xbox. Mas no Play 2 eu lembro que tinha lista enorme de jogos. Eu só usei Game Shark no Play 1 e Play 2. Os dois consoles que mais tem jogos na história, só o Play 1 e Play 2. Sabe como é que funciona o Game Shark do Mega e do SNES? Porque eu lembro que eu li em revista esse negócio de Game Genie, né? E tinha mil e uma coisa, né? Acho que é uma fita, né? Que tu coloca e em cima tem um encaixe, né? Tipo o adaptador, sabe? É que é de 64. Põe a fita em cima. Aí tu insere código, se na verdade tu pega o código hexadecimal e tu muda, sabe? É que nem o Sonic Knuckles, né? É. Tem uma abertura em cima. Ah, é verdade, é verdade. É, pois é, né? Eu que estou estudando códigos binários, tem essas coisas. Sim, de memória é ROM, é modificar a memória ROM do jogo. É, o que tu faz, né? Tu chega no código do jogo que lá tem lá a variável lá. A vida vale tanto. E tu vai lá e muda. Vida não vale nada. Então tu vai, tu, é isso que o jogo vale faz. Nada. Aí, o Game Shark dá problema em certas fases. Por quê? Porque tem um lugar que depende desse código. Ah, vê quanta vida o cara tem e acontece tal coisa. Só que daí que tu chega lá e tu tem vida zero, o videogame não entende, ele trava, sabe? Tanto que eu lembro que eu detonei o Kingdom Hearts do Play 2 com tudo, o primeiro, né? Não sei se tu lembra, Frajola, que fui na tua casa, levei o save. E daí tu colocou Game Shark. Falou, tu não virou com tudo porque tem um summon a mais aqui. E esse summon ali que era pra estar no jogo, mas no fim não tá, sabe? Que summon... tranca é o bug, é um summon do Final Fantasy, que não tem no jogo Kingdom Hearts. Ah. São summons da Disney, né? Daí tu vai usar ele e tranca o jogo, porque não reconhece, porque o jogo veja só. Não tem, sabe? Um Game Shark famoso, já que estamos no assunto, é a Kitana, né? No Mortal Kombat 4, tanto no do Play quanto no do... É verdade. Voltando então às fitas, né? O poeira, a sopradinha, a levantadinha era a minha técnica. Essa aí eu criei. Levantadinha. Porque o quê? Eu copiei por telepatia, porque eu também não, fazia mas, isso na depois minha. Depois sabia que todo mundo fazia. E é só um lado, é só o lado esquerdo. Não, tanto faz o lado, eu testava vários. No Mega só funcionava o lado esquerdo da fita. Sabe? Aí assim, por quê? Eu olhei lá os contatos, era uma coisa compridinha, né? E o lugar que pega o contato é grande. Eu pensei, bom, então se eu levantar um pouquinho, né? Aí eu fui lá, testei as fitas clássicas da locadora Cinemania, que nunca funcionava, aquela merda, e da Videolook também, e funcionava tudo bonito, eu ficava feliz, o Butini. Pro pessoal que não lembra, o cartucho do Mega, ele no lado esquerdo, ele tinha uma entradinha, e era sempre esse lado que tu tinha que levantar, pra um pouquinho assim, sabe? Cartucho do Nigel Mansell de corrida, que eu diga, né? Você se lembra, os jogos mais podres de Super NES, que tinham os piores gráficos, os mais simples, não tinham todos os contatos embaixo. Você se lembra disso aí? Sim. Não tinha, né? Falando nisso, né, de contato e fita, eu lembrei de uma historinha também, que aqui no locador, uma vez eu fiz isso com um jogo Rocket Knight Adventures do Mega, eu fiz isso. Eu estava bravo com o jogo, não conseguia passar de tal parte. Que é muito impossível. Joguei a fita no chão e quebrou a fita. Quer dizer, quebrou não, abriu, né? Tirei o chip, né, e coloquei na minha fita, sei lá, do X-Men 1 que eu tinha, do Mega Drive, e troquei e devolvi pra locadora, sabe? O X-Men 1 com o nome Rocket Knight Adventures. E fiquei com o jogo do Rocket Knight Adventures por muito, mas muito tempo. Ah, até por isso vendeu... que eu aluguei e tinha X-Men, né? Não sei, mas até faz muito tempo. Uma vez aluguei um X-Men que tinha a capinha do Rocket Knight. Isso, vou dramatizar agora. Isso aconteceu comigo no final do Super NES, né? Quando a locadora já tinha jogado todos os jogos que tinha, né? Na Videoloop. E aí eu tinha virado todos. Aí ela, eu vou comprar mais, vou comprar umas 20. Chegou um monte de fita nova, eu todo feliz jogando e tal. Aí eu fui retirar Knights of the Round, que é um jogo de beat'em up da Capcom. E era um outro dentro. Eu só chorei assim. Qual o jogo? Era um outro de beat'em up meio podre. Eu só chorei de não acredito que fazem isso. Eu saquei na hora que era, sabe, que trocaram o chip. O menino puro. É, eu disse, não acredito que os caras fazem isso, é só alocar outra fita. Não, não, eu fiz uma malandragem dessa, mas era por um bom jogo. Que eu fala malandrão. Gosta. Eu tinha Top Gear 1, o primeiro. Bom, Super bom, NES. Bom jogo, bom jogo. Só que eu aluguei Rock and Roll Racing. Ruim. Ótimo. Que eu me emocionei tanto que eu procurei, tentei achar pra tudo que é lugar, não encontrei. Aí eu peguei e substituí uma por outra. Eu faria o contrário, cara. Tá louco, meu. Por favor. É o pessoal novinho não sabe, mas a gente não tinha baixada o jogo. Ah, vou baixar o jogo. Não existia. Não tinha isso aí. Não existia nada. Aí que tá, eu ficava de mal na locadora, porque eu conhecia o Valdinei, né? Só que um mês depois eu cheguei e abri o jogo com ele. E ele disse, sim, eu notei isso. Eu notei que tu havia trocado, mas essa fita tá locando mais que o Rock and Roll Racing. Provando que o Top Gear é melhor que o Rock and Roll Racing. Opa, é isso? Pra quem é isso? Rodrigo sofreu com isso, né? Trocaram o Streets of Rage pelo toque. O jogo do macaco? Não, não me toca. Parêntese. O Rodrigo se faz, ele ama, ele tem uma tatuagem de toque. O toque. Tanto que anunciaram o remake, ele já, mandou pra todo mundo. Chorei. Ele fez um vídeo dele chorando na internet. Remake na PSN. Rodrigo, leave toque alone. Lanzoni I'm cry, né? Tava, eu fui emprestar pra um catarinense e emprestei minha fita e o cara me trocou, devolveu por toque. O cara, uma semana depois, foi morar no Paraná, mas vai se fuder. Essa história toque. Tá no cast de piores jogos para nós, né? Tu lembra o nome do cara? Senão a gente faria um apelo aqui, ó. Um apelo. Achar o vagabundo. Ao menino de Floripa. Deve ser o Alex. Então, Alex... Alex que roubou a fita de Alex Lanzoner. Que deve estar em Cianorte, Cascavel, alguma cidade do Paraná. Se você está escutando esse cast, devolva o Streets of Rage para Lanzoner, que ele cansou de jogar o toque já. E é difícil pra caralho. Essa de trocar chip aí, aconteceu também. Eu fui retirar um outro jogo, acho que era Tartarugas Ninja de luta. Bavo. E eu jogava pra caralho, assim. Aí um dia eu tava sem nada para fazer. Eu disse, ah, vou jogar o Tartarugas Ninja que tem especial, né? Era emoção, né? Jogava copo no fliperama. E nenhum jogo de Super NES de luta tinha especial. A não ser o Alpha 2 que saiu no fim, né? Não tinha nenhum. Aí eu queria dar especial. Quero tirar toda a vida. Quero tirar. Pô. E aí eu fui lá retirar esse jogo, adivinha? Não tinha dentro, era outro chip. E adivinha? Era o Knights of the Round. Aí, né, quando deu isso aí, eu pensei, bah, vou pegar o malandrão, né? Vou pegar o malandrão. Aí falei pra moça da locadora. Falei pra moça da locadora de ser. E aí, disse pra ela, bah, trocaram o chip dentro da fita aqui, tu tem que ver quem foi a última pessoa que locou, pra ver quem trocou e tal, porque, blá, blá, blá, eu expliquei todo o caso. Ela não sacava o que era chip, o que era cartucho, que... Ela, ai, não trocou não, olha aqui, é o mesmo. Disse, não, tá dentro, trocou. Aí, mas olha a caixinha. Não tem, como, não tem como abrir o plástico. Eu, fiquei, eu lembro que eu bati na mesa assim, toc, abriu em dois e disse, ó, tem aqui, ela. Ai, tu quebrou, tu vai ter que pagar. Fita que eu nunca precisei fazer isso era a fita do Atari. A fita do Atari funcionava sempre. Ah, não, isso aí sim, podia estar enferrujado, não, que funcionava sempre. As minhas não. E tu podia mudar o jogo na chavezinha, no meio do jogo, e funcionava. É, jogava. Quando não funcionava, tu ficava ligando e desligando tri rápido e uma hora funcionava, era muito louco. Dava interferência na TV, tu pegava o videogame, dava uma sacudida nele e ele voltava. A imagem ficava fixa. Outra coisa do Atari clássica, tu pegava a fita, botava dentro, tu dava uns tapão na fita, o jogo trocava as cores. Sim. Trocava os pixels, sim, aqueles quatro pixel lá. Não travava o videogame? Não, era louco, tipo, você lembra do Adventure? Aquele que é o primeiro RPG do mundo. Que era um quadrinho, né? O personagem era 4 pixel. É. E aí eu lembro que comecei a dar tapão e tal, e eu virei o dragão. Será que é o dragão que tu vai matar, o dragão morto? Eu jogava com o dragão morto. Foi a maior emoção da minha vida, cara, que loucura. Game Shark antigo, hein? Olha ali. Tapão é o Game Shark, né? Caramba. Mas outra coisa, tu falou interferência antes, Frajola. Eu lembro que eu fui jogar no amigo meu, Sonic do Mega Drive, e o vizinho dele do lado, a casa do lado, tinha um Atari. Ele falou, bah, sempre coloco no canal 7 pra jogar, né? Sim. Que era onde jogava. Aparecia o guri jogando Atari. Numa outra TV, num outro lugar, nada a ver, sabe? Isso é aí verdade. Existia, cara. Isso aí dava na minha tia. Nós ia jogar Master. Tá. E a gente não podia jogar Master quando a criança queria assistir o Vale a Pena Ver de Novo. Porque funcionava em todas as TVs o videogame. Não, foi aí que nasceu essa polêmica, essa lenda que videogame estraga a TV. É, isso aí que o demônio veio daí, né? É que assim, player, ó, o pessoal falava que assim, um dos motivos que pode ser aquele decodificador de NTSC pra Palm N, sabe? Sim. Que daí aquilo lá pode dar um jeito de transmitir. Outro pode ser aquele cabo atrás que tu liga no RC. Eu sei o que era. Eu sei porque eu abri meu Turbo Game. Turbo Game que era o, na verdade, era o Nintendinho, né? Só que tu ligava ele e ele dava eu ligava no porão embaixo e dava interferência nas duas TVs em cima na casa. Interferência, né? Cara, toda antena, uma antena de UHF era pras três TVs. E dava interferência em toda ela. O que que eu fiz? Eu abri o videogame e tem tipo um parafuso, vamos dizer assim. Tu chegava e girava pra mais e pra menos. Quanto mais entrava o parafuso, menos interferência dava. Só que perdia um pouco a cor. Eu consegui ajeitar pra perder um pouco de cor, mas aumentava na TV. E não deu mais interferência. Sem falar que o meu cabo RC tinha problema, às vezes caía do lugar. Sim. E aí um dia eu estava jogando e caiu e continuou na tela o jogo, preto e branco. Eu, como assim, transmite? Aí eu fiquei mexendo assim, eu lembro que eu mostrei pro meu irmão, que oh, transmite. Ele, cala a boca. É física, é física. Isso aí, é física. Aí nasceu wireless. Falando nisso, eu lembro uma, é meio bizarro, acho que essa eu não conheço ninguém que fez. Eu lembro uma vez que o meu Play 1 dava problema no sistema de cor e ele ficava meio preto e branco. E eu pensei, deve ser problema no cabo. Nessa história de desplugar um lado do cabo, deixar meio assim, eu descobri que o som de alguns jogos perdia o áudio, tipo a musiquinha de fundo às vezes parava de tocar, mas tu conseguia ouvir o som do ambiente, e eu curti isso aí, eu fiz por algum tempo. O cabo é um negócio bizarro, eu sempre tive problemas com cabo. Cabo RCA, que é aquele lá que tu enrosca na TV, é a bomba. Da chavezinha TV, viu? Isso, né? Tava sempre pau. E é nunca aí. Pegava direito. Aí, se tu ajeitava um videogame, a TV dava problema. Ficava meio mau contato as chavetinhas. Tinha que abrir, fazer altos negócios. É que esse cabo, ele é muito sensível, porque, na verdade, é um em fora e outro dentro, né? São dois. E ele tem que transmitir canal de som e vídeo, né? E não era áudio e vídeo, né, cara? É. Graças a Deus, o cara que inventou áudio e vídeo, pelo amor de Deus. Não, uma salva de palmas, nosso chapa. Porque era aquele negócio de enroscar fudido pra caralho, né? Tinha que meter lá. Mas que bizarro. Sem falar que... Se vocês pensem agora, tipo, no início era só um cabo que passava tudo. O áudio e vídeo. Aí eles foram separando, e hoje voltou tudo a um cabo só, que é o HDMI, né, velho? Só o HDMI, olha quantos cabos tem dentro. Ah, tem. Tem vários, né? 12 de... Sim, 18 de som, 15 de vídeo. Sim, mas pequenininho, né? Tipo, ele... Sim, é um só. Visualmente, né? É um cabo só. É bem prático, né? Uma vez as coisas eram mais chinelo. É, mas é que tá, o cabo HDMI é um encaixe, beleza? Tu encaixa ali, sim, ó, que nem um controle de videogame. Esse cabo tinha que roscar, né? Girar o dedo, machucava o dedão, e era um pistolinzinho de merda. Sem falar que as TVs eram pesadíssimas e tu tinha que virar a TV pra encaixar atrás direito. TV de tubo pesava 50. É, que a rosca daquilo lá era muito fina, então tu até conseguir pegar a rosca, tu quebrava o dedo. Cara, é verdade. E às vezes quebrava a pontinha do cabo, né, cara? Aí tinha que cortar com a faca e pegar os fiozinhos e enrolava. Eu era campeão disso. Sim, porque tem um arame no meio e um em volta dele. Em volta dele, é só isso aí o cabo. É só isso. É só essa merda aí, sabe? Sem falar outra coisa, o canal 3 e 4, né? É. Sim, sempre o canal... É, 3 ou 4, é verdade. Eu dizia que sempre pros meus amigos que o 3 era melhor. Não, o 3 é melhor, mais nítido. Eu, toda a minha vida, até chegar ao canal vídeo através do cabo RGB, eu era o 3 sempre. Eu, às vezes, canal era o 7. É que cada canal tem uma regulagem de frequência. Tu vê, tu abre na tampinha embaixo. Agora sim, vou meter chinelagem. Sim. O meu videogame sempre funcionava no canal onde pegava a TV Pampa. Acho que era o 4. Não, e assim... Eu sei que... Era, eu achava, além de ser a Manchete, era o melhor canal porque pegava o videogame, né? Videogame é Jaspion, né? Mas isso que o Fajola falou de que cada canal tem uma frequência, isso é verdade, porque sim, quando ligava o Atari numa TV muito antiga, você lembra aquela TV que era cinza ao redor, não é? Que tinha até o 13, né? E até o 13. Isso. A minha sempre Toshiba. Então pra ligar o Atari, não é o Atari, na verdade o meu era um CCE, o meu pai ligava porque, tipo, era um troço tão complicado, assim, eu tinha ideia de, bah, vou jogar primeiro, tenho que pedir pro meu pai vir ligar, que é tri complicado. E já que falam em TV, videogame, agora eu me lembrei de uma coisa que eu falei até na entrada, na minha entradinha do cast. Eu nunca virei meu play. Eu lembro que ia em locador alugar jogo e tal. E eu lembro que sempre tava com os videogames virados, de cabeça pra baixo. Eu, sim, como assim? Nunca vi isso, nunca vi. Locadora de praia, gurizada jogando Winning Eleven, Pro Evolution, sempre o videogame virado. Mortal Kombat 4 também. Isso, daí eu pedi pro Frajola, por que isso? Eu não entendo qual é a teoria disso aí, porque funcionava. Sim, funcionava. Tinha jogo que vinha arriscado ou com algum problema, tu virava o videogame e funcionava. Sabe por quê? Porque o leitor, eu acho que ele trabalhava menos, mas eu não sei por quê. Agora eu vou explicar pra vocês. Ontem eu aprendi isso, nós estávamos na aula lá de ciência e computação, aí eles falaram o seguinte, conforme a posição do canhão e também e devido à gravidade, fatores como o jeito que virava o CD player, como tava de lado, ele meio que ia mais lerdo, e vocês podiam ver que sempre fazia mais barulhão, né, esses play fudidão. E aí, como diminuía a velocidade, meio que o canhão conseguia ler com mais facilidade, a reflexão ficava, tipo, mais nítida pro videogame reconhecer mesmo com esses riscos. E eu lembro que na época todas as revistas falavam em GM, não era nem GM, era o quê? Game Power? Simplificação Games. E eu tinha o 64 e o Frajola tinha o Play já, e todo mundo, mas dá problema no canhão, o canhão é muito sensível. Sempre falava até no Play. Mil e uma cartas, aí o meu canhão deu problema, deu, porra, será que eu compro? Vai dar problema comigo? Nunca deu, nem com o Play 1 e nem com o Play 2. Eu também nunca tive. Falando em CD, eu vou falar então do machinelagem. Mais uma machinelagem que meu pai fez. Então, eu tinha um 64 e troquei meu 64 pelo Play do Frajola. E aí vieram vários jogos do Frajola. Inclusive veio um jogo chamado, se eu não me engano, o nome do jogo era In Cold Blood. Um troço assim. Era russo? É, um troço assim. Era russo o jogo, saca? E o meu pai sempre gostou de ficção científica e ele, bah, de ficção científica, bah, vou jogar e tal, né? E aquela merda não funcionava, saca? E o que que o meu pai fez? Ele colocava o CD no congelador. Sub-Zero! É verdade! Era russo, né? Sibéria? juro por Deus, digo, mas pai, ele, eu ouvi não sei aonde, vou tentar fazer. Congelava o CD, ele tirava o CD com aquela camadinha de gelo e o leitor lia a porra do jogo. Eu não entendo isso. Isso aí eu ouvi falar do Dreamcast que o pessoal fazia. No gelo? Que botava não sei o que que não funcionava, que não lia, e o pessoal botava, tanto que na Players está citado lá. Eu lembro que eu ouvia falar disso aí, mas era mais clássica de pôr no congelador pra voltar a funcionar, era a pilha, né? Ah, é verdade. Isso aí sim, a pilha é parada de funcionar, tu botar no congelador do estoque. Eu lembro uma que eu fiz, a fonte esquentava demais, né? Meu videogame queimou e tal, meu irmão fuçou, ele, o Super NES era 110, né? E aí ele fuçou e deixou a fonte 220, tudo, né? Que é uma coisa assim, só que esquentava muito e fedia plástico, assim, parecia que ia queimar, mas na verdade não ia acontecer nada, mas minha mãe, vai queimar a casa, vai queimar tudo isso aqui. Aí, o que que eu fazia, né? Quando dava meu pause do jogo, parava um pouquinho, assistia minha mãe essa novela, o que que eu fazia? Botava a fonte no congelador e ficava gelado e voltava a jogar. Os donos de Xbox que dá essas três luzes aí, meter ele no resolvido o problema. E tem a minha historinha, né, Chapa? Enquanto os caras colocavam no congelador, eu fiz o seguinte. Estava eu, Lanzoner, um dia eu saí daqui do interior, fui pra São Paulo, comprei Final Fantasy X International. Até liguei pro Frajola. Ah, é, tu trouxe lá e tentou botar no meu e não funcionava. Sim, tentei tudo. Assim, até liguei pro Frajola, peguei a oitava maravilha do mundo. Que boca aberta que fez? Chegou de São Paulo e corri, nem arrumei minhas malas, nada. Corri, botei no Play 2. Tirei o DVD e era o plastiquinho com adesivinho e o maldito adesivo grudou na parte gravada. E ficou os resíduos. E eu botava no Play e não rodava. Eu disse, puta que pariu. Que vou fazer. Tu não podia meter a unha porque ia arriscar. Passar água tampouco porque a cola não ia durar. Um ano depois, tava lá o meu CDzinho jogado, feliz, meu DVD jogado, e minha irmã tinha esquecido um vidro de acetona no meu quarto. E tava ainda aberto, até ia chamar a atenção dela pra fechar o vidro e sujou o meu dedo. E tive a insana ideia. Eu vou tentar. Passei a acetona e derreteu a parte gravada. E eu pensei, minha última esperança, botei no Play 2 e funcionou. E funciona até hoje? E funciona até hoje. Pasta, né? De dente. Pasta de dente. Funciona. Digo por mim. Eu tinha CD já antigo, até uns que tinha mofado, falam que o CD mofa. Sim. Ele cria um resíduo em cima. Um musgo. É. E tu passa pasta de dente, tem que ser aquela branca, não vou dizer a marca. Colino. E tu olha a propaganda, os dentes brilham, né? Então vai. Aí tu fica passando, mas com o dedo limpo, né? Dedo limpo, passa. Depois tu fica continuando passando o dedo debaixo da água corrente. Aí tu olha assim e fica muito brilhoso. Fica a dica. Cara, uma outra historinha também, eu lembro que eu ia jogar fora o meu CD do GTA, fica a dica GTA 1 pra sim. PlayStation 1, porque sim. Eu achei ele no chão. Daí eu achou podre, tu acha no chão, que sim, né? Daí eu... E aí, né, bom, vou testar no Play, porque vai quebrar meu Play, né? Óbvio. Vou passar álcool no CD. Mas aí passei muito álcool, botei lá e funcionou. Bah. Então eu acho que isso aí, além de levar CD, arrumar no... Polir. Aí ele vai polir o CD, eu comprei uma máquina de polir o CD, ele isso aí não funciona. Ele gospe em cima e passa o pano. Não. É verdade. Que o meu Xenogears eu levei lá pra ele polir ficou brilhando. Botei lá, não funcionou. Nada. Ah, e eu tenho uma técnica contra essa da creme dental. Eu passei no meu Guitar Hero 3 e tu coloca no computador no Play 2, não tem mais jogo. Desapareceu. Tá como se fosse DVD virgem. Não, mas tem jogos. Não, pera. Tem jogos que o computador não reconhece. Mas o Play 2 também não reconhece. Esse sim é o ultimato do estragado. Passei o creme dental, o Colinos, no meu Guitar Hero 3 e desapareceu. Diz então não que era é DVD virgem. Não era o Colinos Ultra Fresh. Eu acho que sim. Lembrando que isso é da época que não tinha quase internet, que era impossível baixar 700 mega. Né? Na época era queimar DVD, é coisa de rico, né? Quem tinha um gravador de DVD era milionário. Frajola. Ah, meu primeiro gravador de DVD eu tinha dado um 64, os dois jogos do Six. Gravador de e CD. Mais... De CD. De CD. Eu troquei o 64 com dois cartuchos, dois controle e mais R$100 por um gravador de CD. Meu Deus! E agora é o gravador de Blu-ray, né? Agora é o gravador de fazer isso aí, né? Pro Blu-ray, né? Pra jogar, cobrava o olho da cara, né? As gravações, né? Tá louco? Eu perdi meu Mado 64. Mas tu conseguiu de volta, tá? É, o CD gravado. Depois era 20 o DVD. Toma no cu, cara. Uma outra chinelagem clássica, agora voltando um pouco aos cartuchos, já foi contada, eu já contei aqui em algum cast, não lembro qual, das fitas do Japão, né? Então, meu pai, 95, foi até o Japão. Por quê? Escuta. Fale, por favor. Ah, sim, por causa do Grêmio. Ai, Flamengo, dei o cu, ouvi falar. Japão, terra dos videogame, Kudil, Kudil. Pai, traz lá, deve ser muito barato. Traga jogos. E aí ele voltou com dois jogos, NBA Jam Extreme e um jogo de caminhão que não é o Hard Truck. E fui colocar no meu Mega, não entrava. O pessoal lembra, a entrada era diferente, né? E aí, o que você faz? Pai, como é que a gente vai fazer? Meu pai pegou o plástico com a esmerilhadora, rapou o plástico, ficou até entrar em casa. Do lado da minha fita, tu viu o chip no meio, sabe? Pra poder entrar, sabe? E coloquei os dois jogos e o NBA Jam só funcionava no Mega japonês. E o de caminhão funcionou e era uma bosta. Mas funcionou, né? Funcionou. Eu usava a serinha de Serafero, que é do Super NES, né, Julie? Tinha o cartucho que era redondo e aquele quadrado. O meu que eu comprei da minha profe de história já veio desbloqueado. O que era o desbloqueio? Era cortar uns plásticos. Isso é o desbloqueio. Eu lembro uma chinelagem, não sei se vale ser citada, mas era uma chinelagem de segurança que o Frajola fazia. Eu, Lanzoner, com meus 10, 9 anos, ia na casa de Frajola jogar Super NES. Então, o que o Frajola fez de sistema de segurança para mim não jogar? Montou uma feia... Pera. O sistema de segurança que o Frajola fazia pro Lanzoner não jogar. Não jogar. Ele pegou uma fechadura de porta e colocou na gaveta onde estava o Super e trancaviou com chave e conseguiu embutir uma fechadura perfeitinho. Ia lá o Lanzoni tentar abrir, não conseguia. Cara, eu pensava que isso foi por culpa minha, porque quando eu comprei meu Play 1, exatamente. Calma, deixa eu falar. E daí eu, bah, vou Frajola, meu chapa, né? Vou pegar os jogos emprestados. Meu chapa. Ele nem tinha terminado o Resident Evil 2, né? Recém tinha comprado e eu nem te conhecia direito, né? Pois é, jeito. Eu conhecia mais o teu irmão. Daí eu, bom, né, vou pegar os jogos. Daí eu e Juca Verde fomos até a casa de Frajola e o Lourdes. Onde está a Frajola? Ah, está na missa. Oh, época que o Diogo dizia que missa era melhor que Rush. Ele vai ouvir, hein? É verdade, cara. E daí, né? Bom, já que eles estão na missa, tinha um chapa lá, o nome dele, eu não vou falar, era o senhor N. E o senhor N falou o seguinte: meus amigos, Juca e Six, o jogo está aqui. O jogo, eu falei, eu comprei um Play, quero Resident Evil 2 ali. Vou lá pegar. Já que o Frajola dele foi lá e pegou o jogo e me devolveu. Ele me entregou, não tava nem em casa, recebeu uma ligação doente. Do meu pai, né? No meu celular. Acho que foi a mãe que ligou pro teu pai. No meu celular, Matheus, pegou algum jogo de alguém emprestado porque o guri quer de volta. Dele, bom, devolve, né? Daí ele, pô, nem vamos jogar. Eu falei, não, vamos jogar pelo menos início, amanhã eu devolvo, né, cara? Daí a gente jogou, virou uma madrugada jogando o jogo e depois devolvi pra ele. E daí surgiu a gaveta clássica. É, a gaveta clássica. Matheus, uma verdade inconveniente. Mas tu fez. A chave era essa chave aí de porta, de uma porta velha. Na verdade, o Frajola, que na época era só o Andrews, o Frajola sempre sofreu esse assédio das pessoas em roubar jogos na casa dele. Sim, cara, o cara tinha muito jogo, né? Eu não roubava, eu ia lá e jogava. Mas na maior cara de pau, assim. A chinelagem era o Matheus Fábio, que ele tinha o histórico que ele sumia com as coisas. Deixa eu falar uma agora que eu lembrei. Não. A sobrevivência dos meus jogos era assim: empreste pra qualquer pessoa, menos para Matheus Fábio que esse. Era isso. O meu memory card. Olha ali. As minhas fitas. Que chinelagem, Matheus. Que chinelagem. Um por vez, cara. Eu, não tanto comigo, mas o senhor Valdinei Serpa, dono da locadora. Tinha terror quando ele entrava na Árpia, né? Porque ele pegou o Tomb Raider 3 original que ele amava. Ele falava pra mim, era o melhor jogo que eu jogava. O Valdinei amava, né? Eu não. Eu não sei por que motivo o Six pegou. Realmente foi no murro, né? Concreto e girou, né? Porque tava muito arriscado. Acho que um mês depois a mesma coisa aconteceu com o Crash Bandicoot 3. De novo nas mãos do Matheus? Só que não foi o Matheus. Alguém devolveu e ele não sabia. Mas ele disse, foi o Six. No final da vida útil do meu Play 2, colocava ele de pé, ele funcionava. Tu tinha os ventiladorzinhos nos videogames? Tinha, né? Ventilador. Pra jogar o mestre da enjambração, né? É verdade. Agora lembrei de um. No final também do Dreamcast, cara. Dreamcast, sempre a época lá, o computador superaquecia, os ventiladores eram pra resfriar, né? Por que não adaptar um no Dreamcast? Cortei atrás e coloquei um ventilador que eu paguei no Bajoni, uma facada, R$25. 5x5, pequenininho, né? Coloquei atrás, bem em cima do leitor, que o leitor fazia aquele barulhão. Eu sei que até teve jogos que trancava, travava, mas depois que eu coloquei aquilo ali, funcionava normal. Um deles era o Project Justice, que era o Rival Schools, né? Trancava sempre na luta, na segunda round, né? E eu coloquei ali e funcionava normal. Claro, não durou muito tempo depois. Já abriu o Dreamcast pra pôr o cooler. Tirei tanto a parte de cima. Essa mania não acabou, ouvintes, vocês não conhecem a casa de Frajola, é porque verdade. Tem cooler por tudo. E a luz pisca quando você fala alto. É. Tem cooler no negócio que faz a luz ligar, no negócio do home theater, no outro videogame, nos na dois do videogame, nos dois estabilizadores. O estabilizador ele aquece mais. Eu sei que eu botei a mão. Cudinho, tá quente! Eu vou meter um ventilador aí. Coitado dele. Imagina. E os cobres que ele metia, os ferrinhos. Não, até no o hub e o modem da DSL. Ele esquenta bastante, não sei se é normal. Não, tem até ventilador nisso. Eu meti um ventilador. Não, é tanta coisa que vai muito além de chinelagem. Porque, tipo, funciona muito bem, sabe? Tipo, é enjambração já. Lá. É outro nível, é outro nível. É o senhor da chinelagem que funciona, né? Essa aqui, Fuca, que eu sei que Mestre Felipe tem para contar, né? E eu também tinha muitos arrumar os controles aqui. Ah, dado. Sim, é verdade. Isso é clássico. Essa técnica foi passada de pai para filho. Hoje eu faço isso. O Six nunca conseguiu isso, porque ele trazia lá em casa pra mim. É verdade. Eu, bem... pô, Frajola, quebrei porque joguei no chão de novo. E sabe com o que quebrava? Tony Hawk's Pro Skater. Não, tinha soltado os LR2, né? O que acontecia? Isso, clássico. Principalmente de controle de Mega. Mega e Super NES. Os botões não funcionavam mais. Tu apertava o A, o B, não funcionava mais. Aí o que se fazia? O controle era aberto e no chip, onde ia o botão, no suor de jogar tanto tempo, ficava uma nojeira. Uma roia. Você pegava o quê? Você pegava uma chave de fenda e se raspava. Até sair tudo, você tapava e funcionava. Sempre funcionou. Até em play não dá muito certo, porque ele é um papel. E detalhe, o LR depois pra encaixar. Ah, vai tomar no cu. É verdade. Ou escapava uma borrachinha, o botão não ficava direito. Ou vai tomar no cu. Inclusive, eu tentei fazer isso com o meu segundo controle de play 2 e instalar que eu não consegui fechar ele. Vocês mais direito. São fraco, hein? Vocês são fracos. Eu consigo mais fechar aquela... Isso aí, assim, ó, aconteceu comigo uma vez no Super NES, que meu irmão forçou demais, não sei o que lá, e quebrou, daí o LR entrou pra dentro, o Aerial. Meu Deus! Não me pede. Sim, que jogo... E aí ele vou abrir e vou arrumar, pia. Eu já tava chorando. Eu, muito observador, sou uma pessoa muito observadora, observa. E aí eu olhei, eu vi aquilo lá, eu saquei, ah, deve ser os contatos e tal, a borrachinha faz contato, faz funcionar. Claro. Saquei como funcionava. Ele lá arrumou, foi. Um dia quebrou o meu, de tanto usar. Fui lá, eu peguei, mãe, onde está a chave Philip? Abri, olhei, tudo preto. Os lugares onde é que os contatos, tudo direcionado, Deus. E coisa. O que que eu fiz? Borracha Mercury. E sai, né? Sai os contatos. Sim, sai. E aí eu limpei tudo, tava novo. Tu não acha chinelagem aquele controle Aqua Play do Super NES? Transparente com um botão turbo e o caralho A4. Era um sonho ter isso aí. Nós olhava Aquaplay com turbo, todos os botões preto e branco transparente. Nossa. Todo mundo aí jogava, era uma merda. Estragava em uma semana. Estragava muito fácil, não. De Play 1 também era assim. Sério? O Salve tinha um Aquaplay. Eu tenho até hoje lá pela metade. O Salve tinha um velho. Ele foi mastigado. Nós fomos jogar Killer em dois fins de semana lá e não sei. Tava podre. Estraga que é uma bosta aquele escudo. É verdade. Vocês lembram? Eu não te contei a história meu memory card 6 blocos. Estava eu, sabe a história de eu assoprar a fita? Tive um problema com o memory card. O que aconteceu? Um dia o meu memory card, eu estava jogando Street Fighter Alpha 3 naquele modo World Tour, tri difícil. Sorte minha que eu tinha save em dois memory cards. Ah, esse menino é esperto. Só que era o mais foda era nesse memory. E parou de funcionar, tipo, porco deal. O que o Lanzoni fez? Abriu o memory card, assoprou. Tanto. Quando voltou, cachei, o memory card só tinha 6 blocos de memória. Certo que Lanzoni estava comendo uma batata frita. Eu acho que sim. Mas eu lembro do memory card que tinha, sei lá, 150 blocos do PlayStation 1. Verdade. Tu tinha, né, Frajola? Eu tenho um, só que ele é três luzinhas em cima. Cada vez que tu aperta um botãozinho em cima, que nem aperta uma vez, é um bloco 1. Aperta duas vezes, entra no bloco 2. É só que não funciona. 3 em 1. Não funciona. E o pior, eu acho que é o chinelo. E o pior, e quando queimava 150, voltava a ser 15 blocos. Outra, agora que tu falou em 1, 2, 3, outra chinelagem que a gente gostava era as fitas 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1. Ah, Ah, é? Ah, oh, meu. Na locadora tinha muita, lugar, né? De play. E era um jogo escapado, né? E era tudo jogo meio-meio, né? Tipo Rock'n'Roll Racing da fita 5 em 1 que eu tinha de corrida. Nunca vi isso. Mentira. Nunca ele, vi. Ele não era que nem o original, que no original tu tem que passar o mesmo mundo duas vezes, né? Isso. No A e no B. E não. O meu ia direto. Aí eu ficava pensando, né? E as moças, as mulheres que iam pro Paraguai, né? Cobravam muito caro nessas fitas, vocês lembram? Sim. Fita normal era 30 pilas, essa era 60. Uma das últimas fitas que eu comprei vinha 3 jogos de helicóptero para Super NES e mais 2 jatinho. Tinha 5 jogos numa fita. Aposto que tinha aquele Shop Flitter lá. É, isso aí. É, muito... e essas fitas 5 em 1 eu ficava louco. Ah, meu, como é que eles fazem caber 5 fitas numa? Deve ter 5 chips. Aí eu abria, parecia que tinha cuspido uma coisa preta, água isso preta aí, lá. É. Essas coisas tu compra nas baracas, né? Essas coisas chinelonas tu compra na baraca aí na meio da rua. As produtos original tu vai num shopping. Sim, sim, claro. Loja credenciada, né, no Paraguai. Voltando dos controles, outra chinelagem. Essa é coisa de brasileiro mesmo. Isso aí tá louco. Pegar, tipo, que o encaixe do controle do NES, do Mag, do Atari, era o mesmo. Os top game era o mesmo, né? Os caras pegavam os controles um do outro e ligavam. Jogar Mega com um botão, Sonic com uma coisa do Atari. Mas que chinelagem. O Sonic é só um botão, né? Sim. É verdade. Sonic dava. Isso que é bom, é simples e bom. Não precisa demais. E aí eu lembro que nós jogávamos, bah, joga com a alavanca. Nossa, imagina jogar KOF em casa com a alavanca. Caralho, com o botão só. O mouse também era o mesmo encaixe, vocês lembram? E aí, o que eu fiz? Peguei o Mega do meu primo, tentei ligar o mouse e não funcionava. Fiquei triste. Mas encaixou? Encaixava, mas não funcionava. Encaixava. Olha ali. Chinelagem de 3 Red Lights. Alguém tem alguma chinelagem do Xbox 360? Quem botou dentro do vaso pra... É, Frajola, não, tem um... Frajola, tu fez alguma coisa com o teu 3 Red Lights lá? Queria colocar na geladeira, mas os cabos não alcançavam. Tentar ver o que era pessoal possível. O pessoal da Players tava lendo lá no tópico que tem uma manha de enrolar uma toalha pra ligar as duas de uma vez, aí depois veda. Eu não sei como é que é um esquema louco assim. Meu Deus. Sei que o chapa lá da Players fez e funciona. Ele tá bombando. Eu acho fico que com o meu Play 3 que eu ganho mais. Tem até um tópico na Players que era que o cara arrumou um Play 3 lá, que tem alguns PlayStation 3 que davam um problema e tal e coisa. Alguns mais antigos? Não? Isso, meu Deus, não. O teu não te preocupa que não vai. Não, eu sei, não. Uma coisa você tem que concordar, uma vez videogame não dava problema. Tu jogava no chão, tu tocava no forno, que nem o Julio fez, queimou o Super NES dele. Ou o meu. Funciona. Sabe por que janela? Sabe por que não funciona o Super NES do Julio? Porque o engate do cabo tá solto. Por isso, senão funciona, eu juro. Que eu joguei o Chrono Trigger em fita lá em casa e funcionou tranquilo. O videogame do Julio, o link está no poster, vocês veem como funciona. Porque o videogame de hoje tem que ter todo cuidado lá e blá blá blá. Tu já Play 3 lá quando eu peguei do André. Meu Deus, né? Tu encostava o dedinho e ficava marcado, tique, paninho, blá blá. É foda, cara. Não, mas é verdade, tipo, eu tenho medo. Mas é por causa disso, por causa do valor, sabe? Isso, estraga, isso que tá. Foda, porque saca? O Fuca, o Nhoff, contou a historinha de um amigo dele que comprou lá nos Estados Unidos. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Ele falou, ó, o meu Play 3 deu pau? Foi pro lixo, eu comprei outro. Sim. $200 tá na mão. É isso aí. Aqui, cara, é 1.500, né, meu amigo? Não é bem assim. Uma coisa, vamos já pôr nesse cast, né? Que Matheus Six abriu meus olhos outro dia. Essa coisa deísta, né? Ah, porque não sei o quê, porque Play é melhor, Xbox é melhor, eu sento no Bill Gates e tal. Assim, ó. E essa coisa deísta só existe em países do terceiro mundo pobres. Por quê? Como amigo do Fuca faz. Ah, saiu jogo pra Play 3. Ah, Play 3 é o melhor. Ah, mas saiu lá ou não sei o quê pra 360, quero jogar. O cara vai lá e compra. Então, lá os caras compram, eles não estão nem aí, saca? Por isso que sai tanto jogo exclusivo, pra quê? Pra quem já não tem um Play 3, comprar um Play 3. É só nós aqui que a gente defende um ou outro, né? E aqui o pessoal aísta porque não tem grana pra comprar os videogames. É, né? O pessoal escolhe. O né? Que não deixa de ser uma chinelagem foda, né? Sim, chinelagem ganha pouco. Acho que tu, Frajola, tenho certeza, Six talvez. A chinelagem de tu dizer que tu ia comprar o videogame do outro cara, comprar e tal, e depois devolver, ficar com o controle, e ou comprar o videogame do cara e pedir uma coisa a mais porque tava estragado e não tava. Vocês nunca fizeram dessas aí? Fizeram comigo, porque eu vendi meu Play 2 e não era pra vender o memory card. E o Play 2, o gurizinho, não quero memory card, pra mim um jogo, um controle tá bom, não sei o quê. Ele foi lá em casa, chorou, preciso disso, senão eu não compro, olha, né? Senão eu não compro, deu. Compra essa merda aí, fia no cu. Aconteceu um lance triste com o André, isso aí que agora. o Play 2 dele tá comigo. Ele tinha um Play 2 desbloqueado, perfeito. Até em cima ele era diferente. E ele emprestou pra um cara pra vender. Só que... Sim, o cara ia comprar e falou, me empresta que quero ver. Isso é bom mesmo. De uma sexta pra uma segunda. Ele devolveu, bah, cara, desculpa aí, mas não tá funcionando, não sei o quê. O André tá, mano, o que que houve? Chegou em casa, fui testar os jogos, nada entrava, nada. Aí ele trouxe até minha casa, eu como tinha jogo original de Play 2, testei e funcionava normal. André, isso aqui não é o teu videogame, em cima é diferente, ele é metade brilhoso, né, aquele black piano, e outro fosco. Ele levou pro cara lá, discutiu o cara, não, isso aqui é teu, não sei o quê. Cara, olha atrás, o código dele é diferente, é tudo igual, prova pra ele. O cara disse que não, negou, o André ameaçou ir na polícia e não teve Cristo. Aí eu disse, ah, então, faz o seguinte, eu tenho jogos originais, quero um videogame original. No fim, acabei eu ficando com ele. O cara trocou o videogame, né? Desbloqueado pro original. A minha não foi tão séria que eu ia comprar um... Eu tava sem Super NES, na época ele tinha queimado, né? E aí um amigo meu, ele ofereceu o dele por R$80, com várias fitas, incluindo Killer Instinct com Killer Cuts e dois controles que, e tal, e não sei o que, várias coisas. Fui lá, peguei o videogame feliz dele, levei pra casa e tal, dois controles, joguei e tal. Na outra semana vem o pai do Piabo chorar porque não era pra vender o videogame, porque ele não deixou vender o videogame, e eu tinha comprado do Piabo, não tinha pagado ainda. É, aí tal, no final, assim, pra não dar briga, lembro que o Piabo veio chorando lá em casa e tudo, pra não dar briga, devolvi o videogame. Só que como o pai dele veio buscar, eu devolvi o videogame como eu tava jogando, e eu tinha guardado o controle em outro lugar, o segundo controle, e o Killer Cuts já estava em meu rádio. E aí, tava lá no canto, e eu, na hora, assim, como tinha gente gritando, o Piá chorando e tal, nem me toquei, saca? E daí devolvi o videogame e tal, já não tinha pago mesmo, tudo bem, foi no fim de semana, isso aí. Eu fiquei por assim e tal, e quando eu vi, eu disse, bah, eu tenho o controle dele, né, que sobrou ali, que era mordido nos botão Start Select. Mordido? Sim, não sei como. Fazia isso. Era de quem? E era mordido e tal, e o Killer Cuts, eu disse, ah, vou devolver. Quando na outra semana, o Piá deu umas de pau no cu, fez uns negócios lá com a galera, nem lembro direito, sei que ele foi muito pau no cu, assim, vendeu fita minha, não lembro o que foi, um negócio assim, trocou, quebrou meu controle, eu não lembro o que ele fez, um negócio assim, de pau no cu, disse, ah, é, então não vou devolver. E eu tenho uma do amigo do Melo, Compa, né? Ele foi comprar meu PlayStation 1, sem meu PlayStation 1, tava com o controle quebrado, tava com o jogo detonado, meu Deus, o leitor fudido, e eu falei, meu amigo Compa, 350 é teu, ele, tá bom, vou levar. Uma semana depois, o videogame parou de funcionar. Então tá, isso aí, né? Mas depois de todas as nossas chinelagens, a maior de todas é o que o governo faz com os videogames, né? É verdade, né? O imposto de 72%, mas vamos... É supérfluo. Que é brinquedo, né? Mas espera daqui até uns 5, 6 anos, quando as pessoas que jogavam videogame tiverem no poder. Dá um videogame pro Lula. Obrigado. Então é isso aí, né? As chinelagens foram essas. A gente, não sei se a gente postou todas aí, né? Mas tem mais, com certeza. Tem no tópico da Players aí o link do post. Mandem e-mails contando chinelagens de vocês. Isso. Todo mundo fazia chinelagem. Com certeza, né? Provavelmente depois do cast a gente vai se lembrar demais, né? Mas... Pois não. Então era isso aí, gurizada. Abraço, abaiô, até agora mais. Fique agora com os melhores momentos do Frajola! É que assim, ó, aquela época eu precisava urgente dessa X-Men, porque uma guria veio até a minha casa e ofereceu um mega... Guria, ela disse. Ela chegou e mostrou a barriguinha, eu mostro meus dentes e a barriguinha... Se tu me trocar a fita, X-Men. Naquela época não se olhava pras meninas assim. Não era um menino jovem. Naquela época, tu já tinha 20 pra jogar.